Eu sou pé quente, mas minha mente é fria. Fria. Na pior criei a melhoria. Foi, eu vim de baixo, ela quer vir por cima. É, mantenha fé na minha filosofia. Red, andando reto até nas esquinas. Yeah, cria. Isso é visão de cria. Dinheiro e putaria. Ela um avião, eu de ponto 30. Yeah. Ah. Eu sou real, ela é minha fantasia. Tô de Raiden ou Versace. Sat. Eu criei uma lenda no meu bairro. Nunca vende minha essência. Nunca, mesmo eu a mais. Sem ela, mama, nunca. Extrai o doce da vida amarga. Fico mais calma. Quem manda braba? Vivendo a margem. Cria do centro. De pele cara, imprevisível. Um cisne negro. Azaga e volta. Dois lugares, 2023. McLaren, all black com detalhe em fibra aro 21. A 10 mil pés, linha amarela, sentindo zona sul. Vrum, vrum, vrum. Eu sou pé quente, mas minha mente é fria. Fria. Na pior criei a melhoria. Foi, eu vim de baixo, ela quer vir por cima. É, mantenha fé na minha filosofia. Red, andando reto até nas esquinas. Yeah, cria. Isso é visão de cria. Dinheiro e putaria. Ela um avião, eu de ponto 30. Yeah. Eu sou real, ela é minha fantasia. Não adianta, irmão, o homem é medido por aquilo que ele faz, por aquilo que ele conquista, tá ligado? E ninguém leva essa merda mais a sério, porra. Dois tiros pro alto e um gole pro santo. Razão em primeiro lugar, eu lidero meu bando. Não me atravessar, no meu caminho eu mando. O chassi, pedir perdão de novo, eu te explano, eu te espanco. Estourei esse cofre, meu destino me chama. Gosto de bater forte, por isso ela me ama. Meu mano com malote, poucos superam o drama da sua zona norte. É sempre a mesma trama, não cria onda. Zé Povinho surfa, só o fraco sente culpa. Puta virou o rabão, muda quando ouve o som. Ódio é o que eu sinto quando vacilão pede desculpa. Enfrentei minha dor, não tô em cima do muro. Hoje sou investidor, me chamavam de duro. É que nós não para, mete sequência. Originalidade rara, referência.